ainda vivem como irmãos, e venha quem vier encontra abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Famílias do Brasil, um lar assim feliz.